Portal do Arrocha. Essa é pra tocar nos paredões. Alô, meu parceiro, me chama Vasconcelos. O tererererererê. O tererererê. E já me acostumei também. É normal. Acorda todos os dias pra cuidar de você. Mas você não percebe e vive falando mal. E mesmo sem saber, já não consigo ir embora mais. A cada passo pra frente é o mesmo que dá dois pra trás. Pra perto de você, pra perto de você. E nunca mais voltar. O que eu acho impossível. Mas se a porta fechar e não se abrir mais, é melhor aguentar seus gritos do que se afastar e nunca mais voltar. O que eu acho impossível. Mas se a porta fechar e não se abrir mais, o dererererererê. Mas você não percebe e vive falando mal. E mesmo sem saber, já não consigo ir embora mais. A cada passo pra frente é o mesmo que dá dois pra trás. Pra perto de você, pra perto de você. E nunca mais voltar. O que eu acho impossível. Mas se a porta fechar e não se abrir mais, é melhor aguentar seus gritos do que se afastar e nunca mais voltar. O que eu acho impossível. Mas se a porta fechar e não se abrir mais, é melhor aguentar seus gritos.